Rádio Jornal de São Paulo Limitada, ZYK 689, 960 kHz, ondas médias, Rádio São Paulo, a opção do rádio. Pela Rádio São Paulo, 960 kHz, música popular, o absinto do Vanderlei do Elias, Sol a Lua, o Djavan dele mesmo, Seduzir.